0, décimo TN, 070, chegada a Mari. 070, Mari, 62, entrada. Parelho 2223 no solo azul no 4, libera a direita, chama 121 na decimal 9 solo. Chama 1219, obrigado. Muito bom dia, taxia Alfa Juliette, posição remota no pátio 1, prevista remota 1 e 4, quando lá tem sinalizador. Pátio Juliette, pátio 1, remota no pátio 2, 2. Confirmando, pátio Alfa Juliette para o pátio 1, no pátio na Alfa Juliette. Afirmativo, Alfa Juliette, posição remota, 1-4, 14, do pátio 1, ok? Ok, obrigado. Vamos saber onde é que fica? Afirmativo. Certo. Xané 6312, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado DLS. 2000 no 0 no 3, autorizado DLS, 6613 no 2. Quilo Serra Lima, reporte estabilizado. A gente vai reportar estabilizado, Quilo Serra. Azul 4298, desça para 3000 pés. A 3000. Xané 6200, desça para 4000. 4000, estou confirmando, 1013, né? Afirmativo. Ok, do Serra Lima, estabilizado. Aqui do Serra Lima, chame a torre 198, decimal 6. 186, bom dia. Salvador, Papa Romeu, aqui do Serra Lima. E o Serra Lima, final da 1-0, confirma intenções de pouso. É, 1-7. Sim, te reporta para a modificação de regras aqui do Serra Lima. Lima. nós. 2209. Desse mantenha 060, chegada Bons. A modificação. Sente o Filo Serra Lima, os 119, livre curva à esquerda, reporte ingressão no final da 17, baixo travado. Gente, é uma na final da 17, né? Já voou na Lagoinhas? Ok. Siga para o solo, por gentileza. 03 ao portão, reporte quando o próximo para o Texas, 04208. Serra Lima final, dona 7, baixar travado. Autorizado o pouso, pistão no 7, 130 graus, 10 nós, quilo Serra Lima. Sim. Guardião 07, autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporta para a ingresso 97. Bom dia, sua identificação, sobre reparação para sequenciamento, voe na proa 260, limite desta proa 13 minutos, em caso de falha, voa pelo e completa a chegada a Bons. Na presente posição, após 13 minutos, se perder o contato com o controle, vai voar pelo e completar a chegada e aproximação. Entendeu que está presente para o que falha 13 minutos, voa pelo e completa para o procedimento. Firmativo, informa para a descida. Vamos ligar para lá agora. Azul 4298, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS. Chané 6312, chame a torre. Confirme a frequência, 6312? 18,6. 18,6, obrigado. Chané 6200, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, chamada estabilizado, 6200. Thank you. Alpha 980, Scock Identity Descent Level 070, Bonfi Arrival. Xanem 3-1-2 na escuta? Na escuta, baixou e checou. Ok, o Xanem 3-1-2 tem livre pouso na pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. Livre pouso 1-0, 3-1-0. Prossiga. Guardião comprou do farol de Itapuá. Guardião 07, decola aos 25, controle agora em 119, décima 8, bom voo. Obrigado. Alternando ainda aí as frequências do centro 12545 e 12685, após a radial 90 de Salvador, e a frequência de Aracaju 203. É 12685 e 12545. 21-9. 219-312. Reduzindo 180-62. Desça para 4000. O 90 no 3. Objeto 5826, desça para o nível 060 e reduza para 250. 060, 250, 5826. 5217 da Trip, ponto ideal. 5217, desça e mantenha o nível 080. 80. America 980, descend level 050. Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette pro 05, já 3-2. Para 225, desça para 2000 pés, 1013. Para 2000, 1013, 6225. A gente mantém ainda November Alpha. Que foi na proa de Bons. Proa de Bons. Oscar Juliette, prossiga. Do 4298 no solo aos 28, libera a direita, chama 121 no decimal 9 solo. 219. Sim, 3304, desça para 2000 pés na proa de Duna e reporte estabilizado. 2000 na proa de Duna, reportará estabilizado, então 3304. Xanem 6200, torre 186. 186, 6200. 6225, autorizado ILS. Autorizado ILS, 6225. November Alpha totalmente pronto, confirme. Autorizada a decolagem pistão no 7, vento 120 graus com 7 nós, Índia November Alpha. Descent 2000 without restrictions. Passarei 2223, 260, vitória da conquista, solicitou. Bem, Juliette, confere a informação em curso, mais um minuto de cópia, pois, beleza? Beleza. Oceania 200, livre pouso pistão no 0, vento 120 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, 6200. 4208 da Azul decolou os 3-0, controle agora em 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Recepção do localizador, campo à vista, 6225. 6225, torre 18-6. 18-6, obrigado, senhor Terra. 4-2 Salvador, bom dia, o Azul 4208, está cruzando agora 1300. 4208, bom dia, suba nível 370, vigilância. 370. 08, 4-2. De pouso, pistão no 0, número 2. 762, assim. Jet 5826, reduza para 2109. 2109, 5826. Sente, repassarei para o centro. 1028. American 980, vector for space, turn left, heading 1, correction, heading 200. No 21, decimal 9. Direita, 29. Oscar Juliette. Contato radar agora 35 milhas sudoeste de Salvador. Está sob vigilância. (3304) intercepta por meios próprios. Afirmativo, na 3304. Sente, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tanto 3304. Objeto 5826, para o sequenciamento, 5 graus à esquerda, limite ao localizador, desça para 2000. 5 graus à esquerda, desça para 2000, limite ao localizador, 5826. Descendo para 2000. Descendo, 5217. 5217, autorizado descida até 4000. 4000. E ataque via Alfa, reporte antes da 6 Juliette, por gentileza. Claro, na Alfa antes da Juliette, chamaremos. Salvador, bom dia, Gon 1923, está no vídeo, meia dúzia, autorização Guarulhos. Voo 923, informação em curso, Juliette, copio 360 Guarulhos. Informação Juliette, 360 Guarulhos. Voo 923, Guarulhos autorizado, nível 360, a rota Upper Whisky 5.0. Decolando a pista em uso, é 1.0, primeira curva direita, sai o sentido da saída da El Lida, após Lida, voa direto, posição B-Dev. Bravo Índia, Delta, Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5512, É o transponder o controle 198, o 1923. Gente, autorizado 360, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, Leda direto Bidev. Interceptora via Upper East 50. Aciona 5512, controle 198, com 1923. Protegimento correto, meia dúzia, contão, reposto condições para acionamento push, voo 93. Camarada, voo 93. Sol Salvador, voo no 425, bom dia, voo de solitário, 32 Yeti, Miguel, 240. Gente, voo no 435, mais 7 segundos eu pago o copiar. Beleza, guardando, voo no 435. Oxalé 6200, prossegue em frente, via Índia, 03 do portão. Índia, portão 03, foi a 200. Confirmando, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travado. Ciente, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 7 nós, então 3304. 3304, pouso autorizado na 10 de Salvador. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Índia, November Alpha, corredor forte, mil pés. Forte, batida, mil pés, November Alpha. Índia, autorizado, IEL 240, pista 10, curva à direita, da El Leda, direto após IEL 5511. É o transponder, 198, voo 14. Correto, protegimento, 04, é o portão, repostando pronto para acionamento, push, voo 1435. Vai apontar pronto, voo 1435. Na 2, mantém a restrição em Pelô? Negativo. Enganada a velocidade em Pelô. 52 na 7. 75826, reduza para 1970 nós. Informo que vai seguir Boeing 757. Oi, senhor, então vou reduzir mais aqui, escada de esteira, ok? Ok, ele vai ficar 8 milhas à sua frente. Mas pushback, reporte quando pronto para o táxi, curva, gente, laser. Ainda não. Aí Foxtrot Oscar do Pat 5 até o Pat 3. Autorizado iniciando o Pat 5, chama pronto para o cruzamento da 17, Mike Fox Oscar. Complete final approach, count tower frequency 118.6. Os 37, direita 121.9. Direita 121.9, that's 104. Yeah, American 980, with you. 980, good morning, final runway 10, check your landing gear. Gear down and locked, American 980. Roger, America 980, I have you in sight, clear to land runway 10, the wind is 130 degrees, 08 knots. Autorizado cruzamento após Quebec, Mike e na Lima, chama o solo 121.9 para o cruzamento do pátio. Bom dia, o 3304. 304 reporta antes do táxi Juliette. Reportará antes do táxi Juliette, 3304. Ok, Whisky Kilo, controle aparente 198, ok? Proteja a autorização por gentileza. 5826, bom dia. Número 2 para pouso, pistão no zero. Tráfego já avistado. Continua aproximação, aguardando informação de pista livre. O 56, correção 5826. Aguardando, 5826. Reporte estabilizado. 140, autorizado, reportará. Oscar, Oscar, Juliette, autorizado 2000 pés para interceptar o curso do localizador, curva à direita na proa 120. Afirmativo, Mike Fox, de Oscar, visual com o passareiro. Assim que o mesmo iniciar o táxi, segue o traço e acusa ingressando para 3. Para o táxi, o passageiro 2223, táxi 51 a bordo, 3 horas e 17, Salvador é a contra alternativa. Afirmativo, confirma apenas a autonomia, 0317. 0317. Gente, passageiro 2223, tem táxi autorizado via Juliette Alfa, no posto espera quando o próximo chama a torre, 186, o altímetro no 0, no 3, bom voo. Juliette Alfa, 26 no posto espera. Então 3663, pronto para cópia? 663, pronto. Então 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decolada 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição B10. Bravo Índia Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Brusque 50 até o destino. 5516 no transponder, 198 ao controle, então 3663. Autorizado Guarulhos, ainda 640, decora 10, curva direita, da El Leda. Aí voa de neve, 55 no mesmo, responda 198, controle, instante 663. Correto, cozinhamento, é ponto segundo pronto, pressionamento push. Pode alegria. 0, vento 1, 3, 0 graus com 1, 0 norte. E aí, nível posição 1, 0, LJ 5826. Torres Salvador, muito bom dia, 35217. 5217, bom dia, número 2 para pouso, pistão no zero, tráfego já avistado, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. Pois o bandeirante da Beta ingressando para 3, está indo via Juliette até a posição 10. Imagina, essa visão com o tráfego da Beta, vai ingressando a Juliette para 10, 34. Vai ser 4861 no copia? 4861 no Guarambi, uma centena, USC 412 a rota, decolagem no zero, primeira curva esquerda, terceira saída, Mombo, transição, VATAP. 5521 no transponder, 198 é o controle, vai ser 4861. Posso quando pronto, para acionamento, Patrícia.